estacionamento. Tomará, grato. 35 no 7, mantenha a posição antes do Juliette aguardando ingresso. Seu portão será o de número 07. 4201. O 4201, sou a 180 por 15 milhas. Azul 4201. Gente, após desvio, vou na prova de letra, o Azul 4201. Após desvio, letra 4201. Azul 2775, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, extruída, pistão no 0, reflexo estabilizado. Testando para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado e LS, extruída 10, reflexo estabilizado. Azul 2775. 7357. Patango Vitor, Kilo Delta, bom dia, prossiga. Copiado Vitor, Kilo Delta, por gentileza, confirme o horário do plano. Copiado Delta, provavelmente eu terei seu plano em minha tela já pré-aprovado em 4 minutos. Aguarde mais 4 minutos, assim que eu tiver o seu plano eu te chamo para a porta do Vitor Kilo Delta. Yankee Victor, no aguardo para ingresso no pátio principal. Copiado Victor, aguarde só a passagem do servo voltar. Alfa Yankee Victor, sente. Pronto, Oxenero 6225. Oxenero 6225, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Janta de 260 graus com 04 nós, que é igual a 04. Alinhar e decolar no zero, 6225614. Alfa Yankee Victor, autorizado ingresso até o portão 01, mantendo escuta constante, chama o término, Alfa Yankee Victor. Alfa Yankee Victor ciente, reportarei no término. Dessa via para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, extrude da pista no 0, reporte estabilizado. Fórmula número 2 na aproximação, vai seguir tráfego da companhia 1 milhas à sua frente, 1 ATR 72, cruzando 5000 pés em decisão, com grau de 240, recebendo. O Azul 4958, está autorizado procedimento LS, extrude, descendo para 2014. E número 2. Chame a 225, decolado aos 29, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Bom dia. Oxenero 6225, Arbor 1. Oxenero 6225, contato radar do colagem subavia Arbor 1 para o nível de voo 380. Arbor 1, 380, 6225. precisa? O supremo agora vai ser próximo a Iguatemi 500 pés, mas eu escuto. Entende? Autorizado, sobrevoo próximo a Iguatemi 500 pés. Controle Salvador Azul 275, estabilizando em linha 6-1-0. Azul 275, Torre Salvador 118, decimal 95. Torre Salvador 1895, Azul 1775. Azul 4958, reduza para 1809, reporte estabilizado. Reduzindo, reportará o 4958. 0, Kenegão no 0 no 4, chame pronto para decolagem, posso esperar pistando 0, gol 963. Bate o Índia, chama pronto, fonte espera da 1-0, gol 1963, pica 2 no ajuste. Oi Salvador, bom dia, Azul 2775, trem baixa travada. Bom dia, Azul 2775, tráfego agora avistado, Kenegão no 0 no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento 220 graus, 03 nós, atento aos últimos mil metros das pistas fechados. Referência à direita, taxiway Foxtrot, e à esquerda, viatura da Infraero, senhor. Ciente, livre pouso no 0, Azul 2775. Paulo Salvador, Azul Alto Yankee Vitor, reportando o termo do reboque, obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Copiado, Vitor, obrigado, bom dia. Tango Vitor, Kilo Delta, pronto, cópia. Pronto, cópia, Vitor, Kilo Delta. Opa, Tango Vitor, Kilo Delta, autorizado a Serra Bravo, Lima Eco, direto a uma centena. Decola a pista no 7, primeira curva à esquerda, subida Momo, após direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5557, Vitor, Kilo Delta. Autorizado, Lima Eco, Serra Bravo, Lima Eco, uma centena, decola no 7, curva esquerda, pega Momo, após direto. 08 no controle, 5, 5, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1 649, acione identificação dessa via, chegada bom para o nível de voo 050, ajuste no 014. Essa via para o 050, 1014, ajuste o voo no mesmo ponto. Corre. Salvador, bom dia, o Azul 4958. Bom dia, Azul 4958. Tráfego agora avistado, aqui negão no 0 no 4. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, Azul 4958. Aguardando 4958, já baixou e travou. Gente. O gol 963, pronto, ponto de espera. Copiado 963, mantém o ponto de espera, pista no 0. Azul 2775 no solo aos 35. Libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Azul 2775. Livrou a direita, livre táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atendo ao sinalizador. O Azul 2775. No 0 no 4. 4.104, aguardando quando possível, vou na projetada. Passaria 2229, vetor para o procedimento LSXU da pista no 0, curva esquerda, proa 070. Limite a radial 270 de Salvador. Em caso de falhas, atingir o limite, está autorizado reassumir na proa de Duna e completar o procedimento LSXU da pista no 0. Negativo, vetor na sombra final, voa proa 070. O limite é 270 de Salvador, falha de comunicações, intercepta na proa de Duna. Passarelo 2-2-0. Você confirma esse visual com a TR da Azul, aeroporto final pista no 0? Confirmo o visual. 1963, após a passagem do tráfego que pousa autorizado, alinhar e manter na pista no 0, 1963. Ali mantém na 1-0 após o tráfego em pouso. 63. Informe a velocidade entregada na descida. 2409. Está autorizado a manter 2409. Informe quando necessário a redução. Negativo, vai tomar para redução, passarelo. 649, reduza para 2409. 2409, reduzindo o volume para 9. Deixa eu matar. Lâmina 225, chame Recife, frequência 128, decimal 8, autônomo 26, decimal 0. 1288, 1260, 6225, onde é? Azul 4958, no Solos 37, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, nesta frequência 4958. Lembrando, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador 4958. Torre 4958 no pouso aí, provavelmente acertou um pássaro aí de médio porte, mas a gente não tem certeza não. Confirme mais ou menos em qual altura da pista? É entre a Alfa e a Delta. Entre a Alfa e a Delta, ciente. Área do 2229. Informe da presente pista impraticável. Foi na Pro de IPAP. Programa espera na mesma posição. Confirme o nível que irá manter a espera na posição IPAP. Negativo. Controle é o seguinte: a pista 17 também está interditada? Negativo. Solicito o passageiro conseguir a aproximação no ILS. Cancelar mais próximo lá e avance pela direita da 17. Gente, mantenha a vetoração passando 2229 e informe quando estiver em condições para modificação de regras. Negativo, passando 22. Deraz. Plano 649, informe pista impraticável da presente. O programa espera em golfe nível de voo 120. 649, ponta 1220. Afirmo, espera em golfe. E na nível 120 devido à impraticabilidade da pista devido à colisão com o pássaro. Ah, certo. Apenas Campinas, 3 horas e 9. Tendo 1093, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, Gringal no 0 no 4. O chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, gol no 9, colisão, gol no 093. Pátio Índia principal, chama pronto, quando os caras estão no zero, gol. 093. previsão para 963, para a viatura vir até a pista? Nós já contactamos a viatura. Já estamos na guarda da mesma para prosseguir a inspeção na pista. Obrigado. Sete, informação Índia, autorização Brasília. 357, Índia, guarda para corta, prepara Arborona, transição Alefa. Arborona, Alefa, guarda. Depois das 9, curve à direita para o 080, aguardando do comandante para modificação de regra. Passarei 2229, sem direita a 080. Defa, curva à direita após a decolagem, transponda 5552, controle 1-1908, coisa. Autorizado para Brasília 360, Arborono leva, curva à direita, decolando 1-0. 5552, transponda 1-2-0, decimal 8-0, da 3-5-1-7, posição 7. Plano 649, informo que a previsão para a liberação da pista é de mais 5 minutos. Ah, ok, grava. Passaria 2229, informo que a liberação da pista 1-0 é mais em torno de 5 minutos. Ciente, 229. Pareto 2229, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Tá 3 mil, ajuste no 0 no 4, 2229. Passarela 2229, 2-3 milhas do Salvador, resta uma navegação na proa de Duna. Em Duna, com, modifica com a torre na aproximação para a pista 17. Passarela 2229, ciente, foi entendido voar Duna da presente. Duna modifica as regras com a torre 2895. Afirmo, está autorizado o ILS e reporte estabilizado. Passarela 2229. Espera pronto, Bono 093. 2000, saldo 0 no passo. 0229, informo que a pista 1-0 da presente está liberada. Reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2229. Plano 649, mantendo o acesso sobre Bonf, desça para 4000 pés, ajuste no 014, número 2 na aproximação. Aguarde para livrar a órbita. Está mantendo ainda a órbita sobre Bonf, descendo 4.014, igual no 1963, decolava as 47, chama o controle em 120, decimal 8. 08, obrigado, boa dona. 963. Controle boa dona, 963, passando 1510 na São Bono. Dona 963, bom dia, contato radar, se vai para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, subindo 360, Gol 963, obrigado. Gol 649, após órbita autorizado prosseguindo a chegada Bonf, descendo para 4.000 pés. Completa essa órbita, prossegue no procedimento, descendo 4.649. Passageiro 229 estabilizando o procedimento, iniciando a redução. Gente, passageiro 229. 0 graus com 05 nós. Iniciando a decolagem de voo, 10093. Controle Salvador, muito bom dia. Papapá, Mike Victor Alfa. Papapá, Mike Victor Alfa, aguarde. Passarelo 2229, completo final, chame Torre, 118 decimal 95. Obrigado, 895. Mike Victor Alfa, bom dia, prossiga. Bom dia, Romeu 44, com 2 no PLB, decolado de Serra Índia com Índia. Destino final será Serra Brava, Serra Vítor. Alocado 0115 no transponder, se deslocando para a Cidade Baixa através de Duna para sobrevoo. Mike Victor Alfa. Tem que tapetar Mike Victor Alfa, mantém as condições visuais, ajuste no 014. 1014 no ajuste, em condições visuais 500 pés, a sua escuta, Mike Victor Alfa. Voo 1093, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, até os 2000 pés, autorizado direto Elefa. Só para 360, após 2000 pés, direto Elefa, voo 1093. Está livrando Iguatemi. O sobrevoo agora seria Laura de Freitas, ao norte do aeroporto. Gente, a Terra Romeu Golfo prossegue pelo litoral sul devido ao tráfego de aproximação. Aguardo transferência de comunicações para a torre. Ele vai pelo litoral sul, que apontará no Pita Sul para transferência da Terra Romeu Golfo. Voo no 649, lista para 2.000 pés, autorizado final LSXA, reporte estabilizado. Reporte autorizado final da SRA, reporte autorizado 649. Estabilizado nacional, passageiro 2229. Passageiro 2229, pouso autorizado, pista 10, vento 270 graus 03 nós, altímetro 014. Últimos 1000 metros da pista 10 indisponíveis. Negativo, parceiro 2209, está autorizado por 7 dos últimos 1000 metros. Papa Romeu, Terra Romeu Golf, chame Torre, 118 decimal 95. Vai chamar a Torre, Hotel Romeu Golf. Torre, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, ciente do tráfego em 19 estado, mantenha-se em condições visuais, via litoral, reporte através da cabeceira 35 para o cruzamento do campo. Guatarano, Travessa 35 para cruzamento até o Romeu Golfo. Sobrevoa lá de frente. Sente. Isso é só mesmo. 35219, graças. Gol no 649, informa o helicóptero, posição de 10 horas 7 milhas, cantando 510, vem passando na aproximação. Atente, gol no 649. É livre na Eco, chame solo Salvador 219. Na Eco 219, 2229. Gol no 963, tá escuta? Prefiro, 963. Gol no 963, estamos no centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 12835, 251, 963. Toda noite com o operacional, até o meu golfe. Ok, grato. Golfe já avisou com seu tráfego, confirme local de sobrevoo na hora de frente. Seguir via listrada do Cuco. Vai ser ao norte do aeródromo, velho. Tem que atacar mais de litoral, sim. Sobrevoo, reporte na vertical. Informa agora um 37 da Gol, interceptando na final de 10 milhas. Ok, já cruzou o eixo da 1-0, vai cruzar o eixo da 1-7 agora, até o Magô. 95, até mais tarde. Copiou o gol no 649. Atrai. Gol no 649, bom dia, altímetro 014, última aproximação, aguarde autorização de pouso. Formação, pista 1-0, últimos 1000 metros indisponíveis. Gente, na recepção de pista, aguardando autorização de pouso, gol no 649. Afirmo, gol no 649, informação adicional, tráfego, helicóptero, Robson 44, mantém sobrevoo no setor norte da roda, não interfere sua aproximação. Gente, 1-649. Então, meu golfe chamou o carro sobrevoo. Excelente, até o meu golfe, evite sobrevoo da base aérea de Salvador. Mantenha na minha escuta permanente, reporte para livrar o setor. Mantenha escuta permanente, reportará para livrar até o meu golfe. Gol no 649, pouso autorizado, pista 1-0, vento 280 graus, 05 nós. Esse é pouso na 1-0, gol no 649. Barona 649 no solo 1000, livre na Eco, chame solo Salvador 219, bom dia. Ah, Eco 219, até já. abandonando as imediações de Duna. Vai para do Lago do Tanque, vai para estação Pirajá, BR-324, Mike Vitor Alfa. Change, papapapá, Mike Vitor Alfa. Seguir direto em Rimar, reporte visual com L ponto, altímetro 014, tá no Golfo. Aí já tá visual com o mesmo. Deixa a ponte controlar, mantém o meu Golfo, altímetro 014, vento na aeródromo 270 graus 0612. Ok, pode dar a solo controlado até o meu Golfo. Via Papai chama ingresso, Vitor Filho Delta. Ravena Lima, Tela 7, aponte para o outro Vitor, que é o Delta. E 5 no 7, por estacionamento, posição 7. Fala 35 no 7, livre acionar, mobile em 1, decimal 9, para o táxi. 219, para o táxi, livre por estacionamento. É o meu gostando, solo controlado. Sim, já deu uma boa frequência, bom dia. Isso, bom dia. Doutor, voltando. Confirmo se já voado o nível e rota em condições visuais anteriormente. Excelente, quando pronto, pista na sede de decolagem autorizada, vento 270 graus, 07 nós, Vitor Cruzão. Bom dia, o Papa Romeu, que terra ali, mas tá aparecendo. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, bom dia, contato radar, sobre o nível de voo na 00 sem restrição, autorizado direto a MOMO. 100 sem restrição, MOMO, graças a Deus, Vitor Kilo Delta. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, autorizado direto Lençóis, quando possível chamado para pouso. Direto Lençóis, só um minuto, senhorita, Vitor Kilo Delta. Delta. Controle, bom dia, 1092, passou 2-10-1950, volante 1, informação direto. Duna 092, bom dia, autorizado direto Duna, desce para o nível 050. Duna 050, 092. Autorizado LM, mantém o Pichino Zero. Arima, Neuro Zero, tá 3-5-1-7, últimos 1000 metros, Pichino Zero disponível. Decolagem autorizada, vento 270 graus, 0612 nós. A linha de bola no 0, tá 3,5,700 mil metros. Acionado, Gabriel está, oito a bordo, para o táxi. Liga até papai, chame para ingresso na cidade de Quiro, Serra Lima. Liga até papai, passa na cidade na Quiro, Quiro, Serra Lima. 3597, decolamos 2-1, chame o controle de Salvador, 120, nesse mal 8, novo. 08, grato, 3597. Salvador, bom dia, TAM 3597. TAM 3597, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés autorizados direto a Lefa. 360, após 2000 Lefa, 3597. autorizados. Alinhar e manter pista no 7, que o Serra Lima é ponte pronta colagem. Vamos parar aqui, cara. Goma 092, desça para 2000 pés, ajuste a 015, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ciente, descendo para 2000 ILS X-Ray 1015, informe estabilizado, 092. Patatá, Mike Vitor Alfa, informa ajuste agora 015. 015, em ascensão, Mike Vitor Alfa, grato. Eu vou sair uma pista na 7, vento 250 graus, 089 da colagem autorizada. Azul 4234, autorizado ali, ele mantém a pistola zero. Luciano Lima, decolado às 2h05, chame o controle Salvador 1